لصلاة قبل السلام قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. كل صلاة قبل أن تسلم تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah. Presto testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Demos sequência hoje a respeito do assunto dos sinais ou dos grandes sinais do fim dos tempos. Mencionamos na semana passada que entre os sinais do fim dos tempos, o surgimento de três personalidades importantíssimas, históricas, narradas pelo mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Falamos do Mahdi, as características dele e os assuntos relacionados a ele, resumidamente, e falamos de Isa, Jesus, Isa, filho de Maria, alaihi salam. Portanto, são duas personalidades que surgirão e duas personalidades nobres, boas, crentes, e uma personalidade kafira, uma personalidade idólatra, maldosa, carrega com ela muitas tribulações, muitas fitan, muitos problemas, muitas coisas inimagináveis, que é ad-dajjal, que é Al-Masih, Ad-Dajjal, ou Anticristo, como queiram, ou como o Messias mentiroso, ou algo parecido. Seria bom que vocês decorassem o nome como Dajjal, pois assim foi que o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, nos ensinou. E talvez seja a maior fitna, o maior, vamos dizer assim, problema a ser enfrentado pela humanidade, aquele que gerará a maior dúvida entre as pessoas. E o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam diz: não existe um problema maior a ser enfrentado pela humanidade desde o nascimento de Adam alaihi salam até o fim dos tempos. Nada vai superar em dificuldades o surgimento do Dajjal, do anticristo, porque acontecerão coisas fora da normalidade, acontecerão ou acontecimentos que fogem a qualquer realidade. Ele vai se impor como sendo um Deus, o Criador, e o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam disse: alerto a minha nação sobre isso. E não existiu nenhum outro profeta que deixou também de alertar. Todos alertaram, desde Nuh, Noé, alaihi salam, e assim por diante. E o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos advertiu sobre isso. Mas o mensageiro disse: mas eu, o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, direi a vocês coisas sobre ele que os outros profetas não falaram. Digo a vocês que ele é awar, só tem um olho. E saibam, e vocês têm certeza, que o vosso Criador não é awar, é perfeito. E o anticristo Dajjal, ele só tem o olho esquerdo, e o olho direito é como uma passa de uva, ou uma uva que já passou do tempo dela, e é por isso que ele não tem o olho direito, é um olho apagado. Qual é a importância da gente saber disso tudo? é dar sequência a esse conhecimento que todos os profetas passaram para frente, para que essa geração passe para a geração futura e assim por diante, para quando surgir o Dajjal, existirem crentes sabendo quem é ele, a característica dele. Ele é caolho, só tem um olho, e isso é importante para que as gerações futuras saibam. Se não fosse importante, o mensageiro não passava para nós. Está escrito na testa dele Kafir, e o mensageiro soletrou Kafira, idólatra, Kafir em árabe. Todo muçulmano e todo crente, mesmo sendo iletrado na língua árabe, conseguirá ler para saber e ter certeza que esse não é Deus, porque ele vai se apresentar com coisas impressionantes. Vai acontecer na mão dele, com a ordem de Allah Azza wa Jal, coisas impressionantes que as pessoas nunca poderiam supor. Entre as coisas impressionantes que o mensageiro disse que ele vai ter, esse mentiroso que é o Dajjal, ele vai ter com ele um paraíso e vai ter um fogo, um inferno, e vai convidar as pessoas para entrar no fogo, no inferno. E o mensageiro deixou claro e disse: saibam que o seu paraíso, o paraíso que ele vai apresentar, é o inferno, e o inferno que ele vai apresentar é o paraíso. Se vocês forem convidados para entrar num dos dois lugares, fechem os olhos, baixem a cabeça e entrem no inferno, e vocês vão sentir o frescor, pois o inferno será água com frescor e o paraíso será o fogo infernal. São todas essas recomendações e ensinamentos para que, se surgisse hoje, nós saberíamos: olha, ele só tem um olho, está escrito Kafir na testa dele, está com o inferno na mão e o paraíso na mão, feche os olhos, baixe a cabeça, entre no inferno, você estará salvo. Esse é o carinho e o amor do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam com toda a humanidade. Um companheiro dele disse: escutamos um sermão do Rasul sallallahu alaihi wa sallam num dia. Ele mencionou o Dajjal para nós, erguia a voz e baixava a voz. Pela importância do assunto, o mensageiro erguia a voz e baixava certas vezes a voz, até que nós pensamos que o Dajjal estaria escondido perto das tamareiras em Medina, até que nós achamos que ele estaria próximo de nós. No dia seguinte voltamos até o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, e ele viu nos nossos rostos a preocupação e o medo. Aí o mensageiro olhou para eles e disse: não é isso que eu temo para vocês, o Dajjal não é a coisa que eu mais temo para vocês, pois se ele surgir hoje, eu sou responsável pela guarda de vocês, enfrentarei ele e vou desmentir todos os atos dele. Mas se eu não estiver entre vocês, aí que é temer. Se eu não estiver entre vocês, cada um é responsável pelos seus atos perante o Dajjal, e Allah estará junto aos muçulmanos crentes. Portanto, na época do mensageiro, os sahabas estavam tranquilos, o mensageiro iria desmentir. Na nossa época, cada um que tenha conhecimento suficiente para transmitir, e Allah estará junto aos crentes. Isso quer dizer o quê? Para que você esteja salvo, tenha o requisito de que Allah estará com você. E Allah só estará com você se você for um crente praticante de verdade. E o mensageiro seguiu e disse: ele é jovem, cabelos encaracolados, o olho direito dele não existe. Aquele que olhar para ele, leia os 10 primeiros versículos da Surat Al-Kahf, a Surat Al-Kahf, que nós devemos ler todas as sextas-feiras, e deveríamos decorá-la inteira, pelo menos os 10 primeiros versículos, ou os últimos 10 versículos. Aquele que visualizar ou se encontrar com Dajjal, leia os 10 primeiros versículos da Surat Al-Kahf. Os ulama disseram que pode ser também, talvez seja os 10 últimos versículos. Precisamos aprender e passar para frente também essas informações e esse aprendizado. Só que nós não conseguiremos passar o aprendizado se nós não praticarmos esse aprendizado, porque a melhor maneira de você ensinar é você praticando, é você sendo uma boa conduta, é você sendo um exemplo. Se o seu filho escutar você lendo a Surat Al-Kahf, praticamente ele vai ler junto com você. Informações que valem muito. O mensageiro seguiu dizendo: ele surgirá num caminho entre Sham, a Síria, ou a terra da Síria que abrange Síria, Palestina, Jordânia e Líbano, e o Iraque, naquela região. Fará coisas impressionantes, destruirá a direita e a esquerda, muita destruição. Perguntaram para ele: e quanto tempo ele vai permanecer? O mensageiro disse: 40 dias. Mas com 40 dias ele vai conseguir fazer tudo isso? Sim, ele vai ter condições de fazer tudo isso, porque não são dias iguais aos vossos, disse o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. O primeiro dia é igual a um ano. Um dia vai durar um ano inteiro, o sol não vai se pôr durante um ano inteiro. O segundo dia vai valer como um mês, o terceiro dia como uma semana, e do quarto dia até o final é como os dias de hoje. Portanto, ele vai ter um ano, 2 meses, 3 semanas e 30 e tantos dias.